faltando 5 mil e 500. Intenções, Tango Lima Lima. Frequência Lufa da Coordenação, Tango Lima Lima. Para 2.000 pés, ajuste do altímetro 9021, autorizado o final do procedimento heliosexual, informe estabilizado. Via para 2.000, heliosexual da 10 com 1.021, ajuda 780, reportar estabilizado. Aguardando para a base, colega direita. Prolongar, ferrado o vento, levar para a base, para a direita, com 0,76. Mike Sierra Golf, autorizado pouso, custão na 7, vento na 3, 0 graus, 9 mais. Vai virar a base agora, é a porta final da 10, fora da saída 273. Alfa Romeo mais Sierra Golf, escola de 32. Autorizada, foi com 180, reporte livrando na Romeu. Está estabilizado no ILS X-Ray, da 10, azul 2780. Azul 2780, chame para o Salvador, frequência 18 do sinal 900. 11895, azul 2780. Esquerda, reportar terra do vento, 1000 pés, o som sério, 273. Polizona 71, missão Machal, o cara vai ser torno do circuito da 1-0, no momento perna do vento, a esquerda muita série. Autorizado, decolagem, pistão na 0, vento no 4, 0 graus, 1 0 mais. Servi decolagem na 0, com autorizou no 71. Torre Salvador, azul 2780, passando Índia Serra, estabilizado. Azul 2780, bom dia, continua aproximação, acho que está livre, ajuste a 1-0, 2-0, informação de tráfego, o cara vai chutando o circuito da 1-0. Ciente do tráfego, azul 2780. Portela 2723, apresente passo 360 com curva pela direita, reportando, interceptando, perna do vento 1-0. 360 pela direita, reportará, interceptando, sério, 273. 2780, autorizado, pouso, pistão 0, vento no 4, 0 graus, 1-0, 9. Pouso autorizado, 2780. 2771, decolado 17, chame o controle, 1-2-0, deixa 9. 2-0, vai pegar, 7. Salvador, voo 2171, boa tarde. Voo 2171, contato com a zona decolagem, suba via, saída São João, na transição Mótima, nível de voo 360. São João, Mótima, voo Autorizado decolagem, pistão 0, vento no 4, 0 graus, 1-0 mais. Autorizado decolagem, 0, 2, 2, 3, 0. Latino 00 de Sembra, Santa 319. Latino 207, reduza para 250 mais. Zero 2733, 4930, com corretora direita, dúvida bom, direção nacional da 0. 3630 pela direita, com a série 2733. Só agora estou conhecendo o número 3190, senhor. 0094, continue a aproximação, guarde pistola livre. Agente na 0 do 0, somo cara, vamos no meu pé e espera o setor norte. Autorizar pouso, pistão na 0, vento no 4, 0 graus, 1-1 norte. Sola 230, decolada às 3-1, chama o controle, 1-2-0, 2-1-8, morro. 2-0-8, obrigado, é o 230. Sole 230, bom dia. 3-0, contato da minha decolagem, suba via, saiu da PUCA, transição ao fórum do uniforme, 2-1-3-7-0. Afirmativo. Puca, chamo 370 ao nível, é o gol 1230. Prolonga a perna do vento, aguardando para girar a base. Prolongar do vento, guardando base, tudo igual, canalização. Autorizado o acionamento, afastado. Desça para 4 mil pés, confirmando, tá 3198, desça para 4 mil pés, hoje do ativo que não zero do Jeff. 3198, 4 mil pés, 3198. 3198, desconsidere restrições de altitude. Identificação dessa via chegada a essa, média no nível de voo 060. Negativo, dessa via, voo 1739, reduza para 250 mais. Reduza para 220 mais. Deixa eu 27 anos, pelo controle? Prossiga, 27 anos. TM 105, sequência número 28, decimal 35, até número 25, decimal 1. 235, obrigado. Doutor 207, operação para sequenciamento, curva direita para 225, limite será esse de mais 100 de cima. Era. Vou no 739. Estocou RMTO 37, curva esquerda, reporte perna 90-90. Esquerda, perna 90-90, para o Sérgio, aéreo 73. Uma 230, chama 75, frequência 126.85, antena 126.45. 26.12, poderia corrigir a frequência? 126.85, alternando 125.45 para o voo de 1230. 2625, obrigado, é o 2301. Em Engenheiro de Zona, cruzando 070, 31 para começar. 3118, desça para 2000, registro do altímetro na 020. Essa ponta intercepta o curso localizador, informe estabilizado. 020, na ponta 070. Autorizado, gera base e reposte final 1 na 0. Base, gera base e reposte final 1 na 0, 739, reduza para 220 mais. Curva esquerda para 205, limite permanece. Guarda bom 05, meu Deus, permanece. Continua aproximação, a pista livre, aí o chão 020. Continua, aguarda o pista livre, Espera 2736, autorizado. Tal tem emitida, pistão na zero. Vento 160 zero graus, 1 a 0 norte. Outra emitida, por favor, 0736. Azul 4207, desça para 3 do Pé, ajuste do altímetro 0020. Azul 4207. 3198, estabilizou. Pé 3198, Chene Torre, Salvador, 18095, bom dia. Azul 4207, para Lucas, V2, esquerda, para 145, forma estabilizada. Lá 145, vai para a estabilizada. Azul 4207. Bom dia, continua aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste na 020, informa o cara, vai chutar no 5090. Aqui, aguarda a autorização. Passeira 2733, estou correndo até as 42, cruze a esquerda, reporte para a 090. Esquerda da meu pé e vai reportar a terra do vento, a 73. Dessa via para 3 hotéis, o estudo altímetro 9020. Regina Mazur, está autorizado pouso, pista na 0, vento na 5, 0 graus, na 0 mais. Esse é pouso, 3 a mais 8. Passeira 2733, efetuo em 360 com curva pela direita, aguardando a autorização. 360 direita, força 73. Azul 4207, Chene Torre, ano 8, decimal 95. Isso é o comando, sim, Azul 4207. Até a posição, né, papai do fome? Aí, só lá tem uma de Azul 4207, está com os olhos, olha só que você vai dar uma visão. Azul 4207, um dia, vamos na aproximação, número 2, ajuste 9020. Informe estabilizado. Informar essa mensagem. Vento 140 graus, 1 a 0 norte. 23, passam 360, curva pela direita, aguardando a autorização. 360, direita, 2763. Turno 98, solo 45, pode utilizar na direita, turno 2129. Papa 28 Alfa, decolando a pista auxiliar, irá seguir a direita, litoral sul, turno 10, não interfere, e o cara agora está sério, flutuando, circuito da 1-0, autorizado com o pistão na 0, ventura 5-0, grau 0, mais um pistão. Autorizado, pousa na 1-0, azul, 4-2-0-7-7, destrava. Puxa, na minha 1-4-0, decolando as 4-7, está controle, 1-2-0, decimal 8, morreu. Na minha 1-4-0, copiou? Decolado aos 4-7, chame o controle, 1-2-0, decimal 8. 3-0-8, 1-4-0. Informe, decolado de 1-7, mantendo a proa do litoral, mantendo o meu pé, correndo a cheia. Passamos o Zeca, passando o fone, 1-7, correndo a cheia, informe vertical, outra vez para a barra. Encontraremos outra vez para a barra, o décimo informe. No 648, encurtando manobras, autorizado, ali era Mateus 0. Ali Mateus 0, voo 648. Qual o nível de voo 350? Gente, via 450, será minha hora com certeza. Direita, 1-2-0, decimal 9. Direita na época, 2-1-9, obrigado. Número 648, autorizado de decolagem. Pista na 0, vento na 3, 0 graus, na 0 mais. 3 graus na 0, voa na época 3. Lona 739, na escuta? Bom. Lona 739, na escuta da torre? Para o controle do Salvador? Bom, 739, na salva normal, o passo. 739, chama o torre, no momento do sinal 900. Obrigado, bom dia. Thank you. Eu 739, tinha aproximação, acho que está livre. Ajuste na 020, só um tráfego à direita, já superado, mantendo o litoral sul, pelo número 10, pequeno porte, e mantendo em espera o setor norte, o cara vai dar força aérea na outra série. Autorizado, pouso, pista na 0, vento no 40 graus e na 0 norte. É, desculpa, pelo número 48, decolado, 50, chame o controle, número 0, decima 8, voo. 208, pode ir, 648. 648, contato radar na decolagem, suba via, saiu da PUCA, transforma para o meu uniforme, nível de voo 350. Correio azul 350, 648. Eu quero ver o 7-3-3, autorizado de aerobase, reporte final 1-0, ajuste na 0-2-0. Ah, de força aérea do 7-3-3. No horário de funcionamento? Militar 12345, frequência livre, mantém a escuta do controle sobre a banha 208. Informe o visual com a Feira de Santana. Escuta do controle, Whisky Golf e Fox. Solicite mudança de regras. 739, sala 5, libera direito, chama o som, 121, 129. Visual com Feira de Santana, estiver junto na 020. Dessa via para 2010, autorizado final do procedimento de Alessio Xuxa, fone estabilizado. Via 2010, chamada autorizada aqui para estar 3740. Contratando o Whisky Golf Fox, informe a 3.500 pés. Cliente de mais de 0,05 minutos, Whisky Golf Fox. Leão 140, chame Santo Recife, frequência 2085, hotel 95, decimal 45. Qual que é a primária, cara? Mochiler 6140, 2085, hotel 95, decimal 45. 25, autorizando 125, obrigado, Chanel, eu não consigo, professor. Estou com a 255, curva esquerda, reposta perna do vento no zero. Esquerda, perna do zero, força aérea do 73. Tenente, Delta da Paulo Uniforme, mantenha a escuta do controle Salvador para autorização de subida até nível de voo 066. A frequência de coordenação do setor é 12345. Não há trópicos de conhecimento deste controle para a informação. Delta da Paulo Uniforme, mantenha a escuta do controle, aguarde a subida. Thank you. 7740, Solos 1400, libera direito, chame Solos, 121, decimal 9. 219. Funcionário 2733, autorizado, toca remetida, pistão na 0, ventula 50 graus, mais 0 nós. Socorro MTO 03, mantenha a proa, suba 4 mil pés e chame o controle, 120, décima 8, bom voo. Mantenha a proa, 4 mil, chama o controle, fora da aérea 03. Série 2733, operação para interceptar final do procedimento, esquerda para 320, limite será radial 050 Salvador. Esquerda 360, limitado 050 Salvador, fora Série 733. Ferro 2733, em caso de falha de comunicação. Veio na proa de Duna, completa a final do procedimento LS X-Ray, chama a torre no 8.95. Caso de falha, voa Duna, completa o LS X-Ray, chama a torre 1.1.8.95, fora de 73. Alinhado, decolagem está no 0, vento na minha 0 graus, 1 a 0. 3733, curva esquerda, proa 280, limite radial 300 Salvador, em caso de falha permanente. 0, limitado pela radial 300, 73. Seu 777, eu vou para 220 mais. Segue o tráfego 2 horas, 34 milhas, rumo Whisky, mantendo 2 mil pés, Charlie 208 da Força Aérea. Chegando a 2.00, aciona a identificação, dessa vez chegada com a média de ônibus, último 060, reduza para 2.50 mais. Via para nível de voo 050, reduzindo para 2509, a chinema 200. Agora com o controle do 08 Olympus 06, muito obrigado, bom dia. O CR 2733, esquerda para 255, limite que é mais que 00 de Salvador. CDMIC 100? Afirma. CDMIC 100 Salvador. Salvador, muito bom dia, Olympus 06, decolado por São Zero, curvando à direita, cruzando 2.200, perfil da Arbor 1 no controle de sua elétrica. Olympus 06, confirmacionado 2.640. Firmo, 2.640, fachado. Olympus 06, contato radar na decolagem, sua via sai da Arbor 1, atravessou a elétrica, confirma a emissão militar. Afirmativo. Firmatamos o que, Olympus 06? Firme. O plano é Hong Kong, Olympus 06? Negativo, que agir. Olympus 06, Sony 5420, identifique. Identificou o Olympus 06. Contratada na decolagem. Suba via Agulhete, Arborona, Transcelete, no 2.360. Ascendendo ao nível 2.60, no perfil da Arbor 1, contra o Alepo, Olympus 06. Transcelete 2.733, esquerda para 2.20, limite permanece. Esquerda 2.20, limite permanece, do resto 3. Controlando 2.0, deixa o 208, braço 2770. Para Gomé de 1, 2070. Para 250 mais. Fala meu grupo, Juliette Golfo, precisa. Aqui é o Juliette Golfo, vai falar do Serra Rio, é o segundo voo local. Está com 02 a bordo, acionado 0152. A intenção é manter sobrevoo na região entre o marcador externo e zona. Vai ser uma matrícula de aeronave? Papai Rodrigo, o Juliette Golfo, mantém o centro de 1059. O Juliette Golfo mantém a vertical do seu ângulo de acordo com as instruções 710. Para 3 metros de estudo, 1.020. Reduza para 2.00 mais. 3.000, pode descer 5.000. Confere 2.736 para o curso localizador, curva esquerda para 1.40, forma estabilizada. Esquerda 1.40, reportar estabilizado, 2.73. 1.250, reduza para 2.50 mais. Autorizada, decolagem em pista na zero, vento no 60 graus na zero. Livre decolagem, no 0.04. Via Coral 1 Alfa, no 60, 2.777, deixa via para 3.06. Via 3.06, 4.77. Confirmando, Olympus 06, voo em direto a Lepo. Presente direto a Lepo, Olympus 06. Estabilizado, fone, aéreo, 73. 7.33, chame turno, na noite desse 995. Deus, eu estou na questão. Olympus Juliette Golfo, confirma o tipo da aeronave. 73. Gostaria 7.33, continue a aproximação, confirma mais um procedimento, instrumento. Agora não deu R aí. Gente, o 733 autorizado. Quais são? Reporte iniciando a remetida, o vento no meio, 0 graus, 0 9 nós. Por 2.733. Foi só que vai tocar em remetida, tá? Gente, autorizado então, solta em remetida. Por 2.733. Viu, sabe a remetida, por 2.733. 1-0-9-4, decolado 1-6, chame o controle 1-2-0-2-1-8. 0-8, obrigado, Maria. Confirme posição. Eu posso ser informado que está fazendo sobrevoo no setor 9. Capture vertical de Serrândia com Índia, Golfo e Juliette Golfo. 7733. A intenção é o CLR, DMR, Zulu, da 190, essa operação, por sinal. Sim, seremos coordenados com o controle, parceiro 2733. Certo. Estou 777, autorizado sinal para o procedimento LS Action, forma estabilizada. Isso para 2 mil pés, deixa o ativo tomar 020. Obrigado, 2 mil pés, 020, vai botar estabilizado. Controle, vamos na 094. 094, contato radar na decolagem, suba via, sai da mão, transição Froti, no meio de voo 370. Bom, Froti via 370, 094. É parceiro, Beto, para o informe na estrutura do controle? Estimado de pouso. Não há gráficos de conhecimento do controle da informação. Frequência livre, passando dentro do fone fone. Para a informação elétrica, militar de frequência do centro é 1.25.85, alternando 1.25.45. 1.25.85, 1.25.45. Golfo, mantém o setor 510. É 200, desça para 2 mil pés, confirmando 3 mil pés, o setor 1020. Chanel é 200, segue o tráfego 1 hora, 13 milhas. Um sureste, uma, passando 2.800 pés para 2.000 pés, é 2.320 da pé, mantendo 1.909 mais de graus, em redução. Desça via para nível de voo 050. Descendo via para 050, voo 250. Meu nome é 62, desça via para nível de voo 060. Utilizado na 4777. 4777, no teu observador, no 8295. 395.